Formiguero. Big boa, boa, boa, boa, boa. Quebradinha, quebradinha. Weba, weba, weba, weba, weba, weba. Com a família, com os amigos. Vai, vai, vai. São coisas que faz bem. Vai ficar tudo bem. São coisas que faz bem. Deixa o clima zen, zen, zen, zen. São coisas que faz bem. Vai ficar tudo bem. São coisas que faz bem. Deixa o clima zen, zen, zen, zen. Se ajudando, tô pilotando, vou viajando, se preparando, representando, multiplicando, só motivando, sigo esticando, com sucesso atracando, os bico atacando, conectando, rap estralando, vou focando, impregnando, som formigando, se planejando, bem estralando, tamo gostando, um bom ar respirar. Acampar, viver livre, se estabilizar, sem extrapolar os limites, conhecendo lugares, fazendo vários amigos, com a alma gêmea do lado, mantendo o amor sempre vivo, matando os desejos, curtindo a natureza, enchendo ela de beijos, degustando cerejas, mantendo a gentileza, churrasqueira acesa, com fartura na mesa. Vai, vai, vai, vai, são coisas que faz bem. Se empenhando com raça, acuando a caça, levantando a taça, tendo o que a gente quer, o básico pra viver, saúde é principal ter, e Deus pra nos proteger. Viver o bom da vida, sempre em paz com a família, uma vida sofrida, excluindo da lista, na balada balando, a voz nunca calando, pelo povo lutando, espaço conquistando. Com autoestima lá em cima, conjumina, não desanima, pois vai melhorar, a hora vai chegar, buscando prosperar, podendo continuar. Com autoestima lá em cima, conjumina, não desanima, pois vai melhorar, a hora vai chegar, buscando prosperar, podendo continuar. São coisas que faz bem. É isso que nós queremos. Nós queremos ser formigueiro. Função RH, participação Lost Kank. Produção Mad Beats.